Central Supermercados, onde o seu dinheiro compra mais. Aqui, Show da Manhã, com Nilson Pascoal. Muitas décadas, muitas gerações. PRG7, Rádio Jauense. Há muitos anos fazendo parte da sua história. ZYK 602. Ondas médias 820 kHz. Rádio Jauense. Jaú, Estado de São Paulo. Rádio Jauense, um presente que nós aguardávamos e que era esperado por todos. Jauense, 87 anos. Jauense, a primeira da cidade. Jauense, é a primeira da cidade! Na Jauense, Show da Manhã, com Nilson Pascoal. Jauense. Atenção, associado do Plano Assistencial Único da Funerária Jauense. A Funerária Jauense tem uma novidade em seu plano assistencial. A Funerária Jauense é a primeira funerária de Jaú e região a oferecer o serviço de cremação. A partir de agora, você tem a oportunidade de incluir essa novidade em seu plano. Aproveite as condições especiais de lançamento com preço a partir de R$ 9,99. E inclua essa vantagem em seu plano único. Único, o plano assistencial da Funerária Jauense, que traz a partir de agora o exclusivo serviço de cremação. Consulte para saber mais. Ligue 3602-7200. Funerária Jauense, Rua Rangel Pestana, 855, em Jaú. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Jauense, a que faz a diferença. Panelão Supermercados. Quer receber ofertas no seu WhatsApp? É muito simples. Adicione o contato da loja mais perto de você. Envie a palavra oi e aproveite. Unidade de Jaú, 14 996322910. Panelão Supermercados. Aberto de segunda a sábado até as 22 horas. E aos domingos aberto até as 20 horas. Na Avenida do Café 327. Panelão Supermercados. Supermercados. Atenção Jaú e toda a região. Antes de comprar seu veículo seminovo, passe aqui na Milazzo Fiat. São mais de 50 veículos de várias marcas e modelos com o IPVA 2022 grátis. Muitos veículos com entrada e parcelas a partir de R$ 699. Vários veículos com baixa quilometragem e único dono e com até um ano de garantia. Aceitamos seu usado mesmo financiado, fazemos troca com troco e dividimos a entrada em até 10 vezes no cartão. Milazzo Fiat Jaú. Juntos salvamos vidas. Confira as ofertas do Barracão Supermercados. Batata 2,99 o quilo. Frango inteiro Nutribem congelado o quilo 5,99. Costela bovina minga fatiada o quilo 19,99. Arroz Riviera tipo 1, 5 quilos 12,99. Cerveja Bavária Pilsen lata 350ml 1,89. Achocolatada em pó Nescau 2.0 lata 370 gramas 4,99. Ofertas válidas até 20 de janeiro. Compre também pelo aplicativo Barracão Delivery e receba em casa por 5,90 entrega. Beba com moderação. Ninguém vem mais barato. Quer realizar seus planos? Na Omni, você pode financiar seu carro, moto, caminhão sem complicação direto no balcão ou pelo telefone. Faça um refinanciamento. Tá precisando de dinheiro? A Omni refinancia até 70% do valor do seu carro, caminhão ou moto. Procure a Omni, lá dá negócio. Quintino Bocaiúva, 1255 Vila Nova. Telefone 3622-3166. Omni Financeira. Ouça agora as previsões de João Bidu para Áries, Touro e Gêmeos. Oferecimento Central Supermercados, onde o seu dinheiro compra mais. Bom dia, bom dia, muito bom dia para você, minha amiga. Bom dia, muito bom dia para você, meu amigo. Mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus para conferir o seu horóscopo. Daqui a pouquinho, a Dai Muniz vai chegar com as previsões completas do João Bidu para você. Valeu? Bom dia para você que ligou o radinho agora. Vamos saber ofertas do Central Supermercados, onde seu dinheiro compra mais. Olha, o limão Tahiti, o quilo, R$ 1,85. A manga Palmer, R$ 2,66. Melão amarelo, R$ 2,77. Banana nanica, R$ 2,88 o quilo. Uva Niagra, o quilo, R$ 4,95. Abacaxi pérola, cada unidade, R$ 4,95. Maracujá azedo, quilo, R$ 5,96. Também a uva Benetaga Brasil ou a Itália, R$ 6,97 o quilo. Repolho verde ou a mandioca, R$ 1,88 o quilo. Tomate grape 180 gramas, R$ 2,45. Central Supermercado, onde seu dinheiro compra mais. Estacionamento amplo, fácil, aceita todos os cartões, viu? E você pode chegar no mercado. Vai passando nos corredores, viu lá, que tem a etiqueta vermelha, pode parar, pode pegar, porque é preço bom de verdade, né? Sem contar na quitanda maravilhosa, os produtos bem expostos, bem limpinhos, bem higienizados, né? Também o açougue, setor de frios, a padaria, setor de bebidas, setor de limpeza, estacionamento amplo, fácil, tranquilo para a senhora, para o senhor chegar e sair com tranquilidade, tá bom? É o Central Supermercados, onde seu dinheiro compra mais. Jovem Guarda. Jovem Guarda. Jovem, jovem, jovem. Guarda, guarda, guarda. Agora, no seu rádio. O melhor da Jovem Guarda, o momento Jovem Guarda de segunda a sexta-feira. A gente traz hoje aqui o Renato e seus Blue Caps. Lembra dele? Menina linda. Vamos curtir juntinho o melhor da Jovem Guarda no show da manhã. Vem aí o esporte. Esporte é o nosso forte.